22 de outubro de 2018 e este é o episódio 8 da série 1 do podcast do Público Portugal, Choques com Tinta. Hoje comigo estão o Tiago Garrão de Meiriceira em Portugal, o David em Almer, nos Países Baixos, em direto da República Checa está o nosso convidado e ouvinte, Pedro Silva. Ahoy! Bruno. Eu sou Diogo Constantino e estou em Bruxelas, a cidade capital da União Europeia e da Bélgica. Bem-vindo, Pedro. Obrigado por seres ouvinte, em primeiro lugar, de juntares a nós e fazeres, teres feito a cobertura de um evento como um bom repórter. Olá, obrigado, eu. E vamos falar um bocadinho de ti primeiro. Obviamente, és um ouvinte do podcast. Claro. Como é que descobriste o podcast? Eu descobri o podcast porque sou bastante interessado, até diria entusiasta deste software livre. E como um bom entusiasta tinha que seguir os melhores podcasts, não é? E o Bom de Portugal está lá em cima. Ok, estás a ir no caminho certo. Gosto dele, pá, não sei quem é que o recrutou, pá, mas gosto dele. Sim. Pá, semana podes vir outra vez. Sim, assim estás a garantir o pagamento. Disseste que gostas de software livre, então pressuponho que e, aliás, já nos confirmaste no Telegram que usas GNU Linux. Exato. Pop! OS, não é? Para agora é o Pop! OS, até porque a minha máquina é System 76 então veio com o próprio flavor do Ubuntu deles, não é? E até agora não tenho razão de queixa, aliás, estou bastante satisfeito mesmo. Deve ter custado os olhos da cara de se alfandegar isso, não? Qual é que tens já agora? Eu tenho o Galaxy Pro. Tem o mesmo chassi que o Slimbook Pro. Sim, e costuma sim. não foi barato, mas é um investimento e compensa mesmo, não só pela qualidade, mas também pelo suporte. O suporte é magnífico, 24 horas sempre disponível, qualquer questão, não só em relação ao hardware, ou seja, sentes a distância. Ou seja, sentes que eles estão muito longe ou é como se estivessem ali ao teu lado? É como se estivessem ao meu lado, porque eles até têm um canal de Mattermost, que é, para quem não conhece, é parecido ao Slack, mas open source, e é aberto a toda a gente, é só preciso registar, entrar, e eles fazem qualquer esclarecimento de software, hardware, mesmo agora para fazer o upgrade para o 1810, foi espetacular. Eles disseram-me logo, ok, qual é o teu modelo, o que é que estás a correr, ok... faz upgrade já, porque só vais ter benefícios, não é? Porque o hardware é bastante recente e tu só vais ter benefícios. Boa. Então foi muito bom. E eu nem sou uma pessoa muito técnica, ou seja, é muito boa mesmo a comunicação e acessível. Boa, então parece um bom investimento no serviço profissional de Linux. É suporte para toda a vida, ou seja, é o que eles anunciam. Para aquele durar. Exato. E em termos de hardware, como é que funciona também da mesma maneira? Ou imagina que te falha um disco rígido ou o motherboard vai ao ar, eles continuam-te a dar suporte sobre isso e tens garantia? Sim. Aliás, claro que existe, cada caso é um caso, não é? Certo. Mas eles até têm alguma descrição referente à devolução ou fazer o replacing de alguma peça, não é? Claro que depende de onde eu estiver, não é? Eu estou até bastante longe, então eles podem até ter um intermediário, por exemplo em Espanha, em que pode ser mais fácil. Estamos já... Não tem. Na Europa não tem nada. Eu sei porque eu já tentei. Na altura eu tive uma empresa e nós fizemos uma aproximação, e porque nos apercebemos que não havia ninguém na Europa, e fizemos uma aproximação no sentido de, pá, vocês não querem ter aqui um ponto de contacto em Portugal, que é tipo a caldinha da Europa, para a gente depois poder chegar aqui a todo lado e tal. Certo. E a forma como eles apresentaram, eles não disseram que não, e disseram, sim senhor, temos todo o interesse em ter, até revendedores que possam dar suporte e por aí fora, mas a forma como eles falaram e as percentagens, e eu assim, já percebi, afinal não querem. Okay. Não vou revelar valores, mas eram margens tão curtas, que só com alfândega e com transporte, esquece. Pois. E eles estão muito contentes a vender para o mundo inteiro, portanto eles não precisam, pelo menos não sentem a necessidade de ter esse suporte de proximidade. Por isso é que eu te perguntei se tu sentias que, apesar de eles estarem longe, se sentias que eles estavam ali ao teu lado. Eu, para ser sincero, eu estive indeciso entre ir pela Slimbook ou pela System 76. Embora isto pareça um pouco estúpido, eu acabei por escolher System 76 até por causa da distância, embora sejam mais longe, mas não é por causa disso. Eu sentia muito mais distante o pessoal da Slimbook. Se calhar pela língua, não sei. É porque eu gostava de fazer a comunicação ou em português ou em inglês, certo? Uhum. E notava ali uma grande barreira. E o pessoal da System 76, mesmo antes de eu comprar, completamente disponíveis para qualquer pergunta, mesmo para quando estava a tentar decidir quais seriam as specs que eu ia escolher, foram mesmo impecáveis. Mesmo até para a recepção cá na República Checa, não é que é um bocado difícil, aqui falarmos checo, ou seja, burocracias e tudo, são três níveis acima, não é? E foram mesmo espetaculares, por isso eu não tenho qualquer razão de queixa. Okay. Agora fiquei chocadíssimo, não fazia ideia que na República Checa se fala. Dão-nos assim a informação, pá, isto tem avisado, não está à espera, nada, isto. Nada. Pá, eu não sei se consigo aguentar até o resto. Exato. Jogo, tens de aguentar forte. Sim, sim. Okay? Coragem, rapaz. Até me esqueci da pergunta seguinte. Antes disto já usavas no Linux? Sim, sim. Aliás, se calhar convém dizer que eu sou designer gráfico, não é? E embora pareça um pouco estranho, não é? Porque normalmente um designer não estaria tão perto de uma comunidade como a comunidade do software livre. E eu sempre tentei, embora estivesse sempre a utilizar o Mac como máquina principal, mas tinha sempre, ou tentava ter sempre, algo de parte que pudesse ter Linux. E até mesmo para a família, não é? Porque todos sabemos aqui, existe sempre alguém com problemas no Windows 7, Windows 10, qualquer que ele seja. E há sempre uma maneira muito fácil de solucionar, não é? Exato. E uma das coisas que eu sempre ouvi dizer, e muito também vindo da parte dos designers e da parte dos sound engineers, é tudo, e os Macs isto, e os Macs aquilo, e essas pessoas precisam do Mac para funcionar e para trabalhar. Agora estou bastante curioso com esse teu feedback, então, como designer gráfico, o que é que te trouxe ao Linux? E se trabalhas bem com design gráfico? Se estás contente com o software atualmente disponível para o fazer? Isso foi bem pescado. É, realmente. Mas tens um Mac, não tens? Sim, sim. Estás a dizer sim, que tens sim, um Mac sim. Também. Mas está aqui no carro. Tá... Qual é a porcentagem de utilização? É zero. É zero no Mac. Boa. É okay. Zero no Mac. Aliás, está aqui pronto a ser vendido. Estou só à espera de alguém que me consiga dar o dinheiro que eu estou a pedir por ele. Sim, é. Mas sim. Dá para pagar o outro portátil? Ah, claro que não, porque é um Mac já tem, é claro, já tem assim okay, uns anitos. Pelo menos para bater muito um bocadinho. Já. Ok, desculpa lá a interrupção. Mas sim, assim, não é uma coisa muito fácil de um designer ou qualquer pessoa que trabalhe numa área criativa de fazer a mudança, não é? Principalmente porque não existem muitos blogs ou muita informação direcionada para aquele público. E quando eu digo para aquele público, para mim. Malta assume a derrota. Aquilo que eu sinto é que a malta assume que não é possível e pronto. E então, como são muito poucos os que o fazem, não perdem tempo também a partilhar, ou seja, resolvem o seu problema. A ideia que me dá passa um bocado por aí. É que quando o assunto é... Eu quando falo com pessoas e quando tento evangelizar, normalmente há uma altura em que eu paro a minha conversa, que é quando eles me dizem que são gamers. Mal diz que é gamer e eu começo logo a pensar nos drivers das placas gráficas e pergunto quanto é que custou a placa gráfica e quando eles me dizem acima dos 300€, eu digo pronto, então fica como estás, não te mexas, porque de facto vais ter uma má experiência. Agora, na parte do design, na parte do som, na parte da edição de vídeo, portanto, essas áreas demasiado técnicas e muitas vezes associadas ao Mac, epá, deixem de perder tempo, porque as pessoas assumem também que não é possível, muitas vezes até pode ser possível e nós também sabemos que o editor de imagem mais famoso é, sem dúvida alguma, o Photoshop. Eu conheço um monte de gente que tem o Photoshop instalado, não sonha sequer quanto é que ele custou, portanto é indicador da forma como o adquiriu, e que usa aquilo fundamentalmente para fazer o mesmo que eu faço com, nem sequer é o GIMP, é o visualizador de imagens, que é recortar para enquadrar e eventualmente aplicar um daqueles filtros para tirar os olhos vermelhos e pouco mais, ou desfocar qualquer coisa. Essas pessoas, epá, deviam ter juízo, deviam ter juízo. Mas epá, sentem aquele apelo de usar o Photoshop e também quem sou eu para os contrariar. Agora, aquilo que eu sinto é que é um bocado a desistência à partida, ou seja, é como aquilo que eu faço, o melhor software, segundo eles, é um Mac, eu nem vou olhar para mais nada. Quer dizer, vou olhar para a minha carteira e ver se tenho dinheiro para comprar um Mac ou não. Se não tiver dinheiro para comprar um Mac, desenrasco-me com um Windows, piratei o Photoshop e tal, e a coisa dá-se na mesma. Essa pelo menos é a minha percepção. é que é muito complicado e estou curioso para que tu me digas a tua lista de software que usas habitualmente, ou seja, onde é que tu perdes tempo, se é com o Inkscape, se é com o Krita, se é com o Gimp. Claro. Quer. Essa é a parte, claro, que eu quero. Dá-me a tua lista de supermercado, porque eu estou curiosíssimo. É assim, esta resposta vai ser muito menos sensacionalista do que se calhar estás à espera. Ou não? É porque não. Eu realmente deposito muito pouca importância nas ferramentas. E que isto quer dizer que... És um artista? Não, exato, quer dizer que qualquer pessoa, independentemente se é um programador, ou um escritor, ou um designer, independentemente de qual seja a área, o escritor é escritor porque escreve bem, não é? O programador é programador porque programa bem, e o designer é um designer porque supostamente desenha bem, desde experiências de utilizador ou algo para print, o que é que seja, não é? Agora, em relação à indústria, e era isso que se calhar que estavas a tocar um bocadinho agora, é em relação à indústria e aos standards que são praticados, isso é que é um bocadinho mau, porque qualquer sítio que tu vás, não é? Seja para trabalhos de impressão, existem... Pedem-te aquilo em Illustrator. Existe sempre aquele standard, mas eu não acho que seja um beco sem saída. Eu acho que com uma conversa de 5 minutos ou um cafezito até. Eu normalmente gosto sempre de tratar muito bem as pessoas que fazem a impressão dos meus trabalhos. Acho que é a primeira regra, a regra dourada. É quase como se fosse ali o teu comparsa, não é? Porque... O cozinheiro, não é? Quase como se fosse o cozinheiro lá da tua zona e tu tens que tratar bem, porque se não tratares bem o aquilo cozinheiro... Aquilo vai sair mal. A vizinha ensinou-me a tratar bem quem me dá de comer. Exato. É exatamente o mesmo princípio. E com 5, 10 minutos de conversa, a coisa até vai e se calhar até ficam interessados e de repente já estão a perguntar, então mas ouve lá, o que é que tu usaste aqui? Porque nós temos aqui cheios de iMacs e ninguém conseguiu abrir isto e não sei o quê. Aliás, eu tenho aqui um exemplo crítico disso, em que eu tinha um ficheiro, um PDF, normalíssimo, certo? E tinha bastantes layers, tinha mesmo muitas camadas. Todos os designers que estavam a abrir nessa print shop estava a crashar. Eu nem notei tal coisa porque... Tu fizeste não, porque no meu eu não, eu, aquilo abria instantaneamente. Eu não, nem percebi qual era o problema. E estava-me a dizer, assim, mas isto deve estar a trabalhar num supercomputador, num iMac de última geração. E eu, não. Aliás, eu até testei aqui no computador até da minha namorada, que estava a correr, que é um computador bastante velhinho, a correr com Ubuntu, e também abria sem problemas. E então, de repente, tenho o próprio fulano da tipográfica, que faz mesmo, que mete mesmo a mão na massa, a ligar-me pessoalmente, dizer assim, oi, desculpe, podia-me dizer qual é a máquina que usa? Nós estamos aqui muito intrigados. E ele não se acreditava, que num portátil aquilo abria e não havia qualquer problema, não é? Assim, eu tive que lhe mostrar à frente dele, e ele de repente estava-me a perguntar, ah, ok, Ubuntu, não é? Eu realmente que eu tinha ouvido falar nisto. É assim que tu gozas com cheques, não é? Não, por acaso isto aconteceu em Portugal. Aqui na Checa até são bem acessíveis. Eu basicamente digo, ok, eu tenho isto feito em Scribus, então qual é o risco? Qual é o risco aqui? Acho que estão-se a rir porque tu falaste na Checa. Era bom que a Checa, não é? Aliás, não sei se sabe. Sabes que eles saem. Fala só comigo, esquece que eles estão aí. Mais vale. É porque eles saem um pouco à rua, sabes? Eu de vez em quando trago-os à rua, mas eles não estão. É uma vergonha para o Tiago cada vez que saímos à rua. Estão muito melhor agora, acredita em mim. Eles estão muito mais domesticados, estão muito mais. O nível. Portanto, já começa a haver alguma educação, portanto, se reparar, já não estão da saia. O progresso é visível. É, não é? Só que é sempre, sabes que isto é um passinho de cada vez. É, ainda só vamos na primeira, na série 1, portanto, e a série não conta. Portanto, eu tenho esperanças que lá para a décima época a gente consiga de facto ter um episódio em condições. Claro. Okay? Com muita sorte. De preferência já sem o David e sem o Diogo, pois, não é? Porque é um dos meus objetivos. Só tu aí. Mas pronto, até lá temos que. Vamos tentar conduzir isto o melhor possível. Exato. Já passou? Já. Aqui já. Calhar foi difícil. Mas não estavas a dizer que na República Checa ainda não tiveste problemas? Sim, desses. Aliás, basta explicar, ok, eu uso, tenho este documento feito em Scribus Ok, perguntam o que é, e claro que eu tento sempre ser o menos arrogante possível. Eu acho que aqui claro. É que está a chave, não é? Porque e se fosse também dizer assim... Ouviste, Diogo, como é que se faz? Pouco arrogante. Eu estou a tirar notas. Ora. Porque eu tento sempre dizer assim, olha, peço-me essa desculpa, eu sei que tem aqui escrito no vosso site esta e este requisito, mas a situação é a seguinte e não se preocupe, porque... Eu estou a usar exatamente o mesmo standard de color profile, de perfil de cor, a sua impressora não vai ter problemas, e de repente a coisa dá-se e já tenho feito trabalhos e não há qualquer problema, mesmo brand books ou catálogos e não há problema. Então, e qual é que é o processo? Tu tens que lhes dizer para instalar algum software especial nas máquinas deles ou o que é que eles têm que fazer? Não, não. E já aconteceu eles saberem o que é e usarem mesmo? Uma pergunta de cada vez, a ordem na sala, por favor. Infelizmente, não. Eles, normalmente, ninguém sabe o que é. Tem que instalar qualquer não, coisa. Não, mas não tem que... Eu tento sempre fazer a entrega, é quase como se fosse chave na mão, não é? Eu tento fazer... PDF, EPS, vais para os defaults. Eu normalmente, se a coisa tivesse sido bem feita, bem preparada, é apenas um PDF bem preparado, feito com, uhum. Aliás, em que eu fiz o desenho sempre com um perfil de cor instalado, para perceber como é que vai ser no final, não é o resultado, e pronto, eles pegam no PDF e está a andar. Agora, em relação, agora a coisa, e a mesma coisa, em relação, por exemplo, ao Inkscape, estavas aí a falar em Inkscape. Eu não entrego ficheiros SVG, aquilo é sempre a PDF e a coisa corre muito bem. Agora, o que não corre muito bem e a coisa começa a tornar-se um pouco mais difícil é quando começamos a olhar para design digital, ou seja, UX design, ou seja, design de experiência do utilizador. Porque nós hoje em dia temos o grande standard que é Sketch. Para quem não conhece, Sketch é basicamente é a ferramenta agora, eu digo agora, já é há um tempinho, do momento em relação a fazer design de experiência de utilizador, ou seja, design de interfaces. E isso só corre no Mac. Okay. E então voltamos à tua questão sobre o Mac, não é? E o porquê de não ser tão fácil. Mas no momento nós temos outras alternativas, mesmo em Linux. Temos a alternativa de fazer tudo em Inkscape, certo? A coisa pode ser um bocado mais difícil e mesmo a entrega para o programador se calhar não é tão fácil. Temos aqui outro programa novinho, embora não seja open source, é só apenas freeware, não é? mas corre em Linux, que se chama Gravity Designer, e é muito, muito, muito bom, faz tudo o que Sketch faz e pode correr até no browser. Isso é que é fenomenal, porque depois de repente tu consegues fazer a entrega para o programador sem que ele tenha que instalar nada, não é? Isso é muito mais prático. Uhum. E quem é que está com vontade de ser designer? Já temos aqui todos os inputs. Vou continuar só a olhar para as linhas de comandos. Vamos todos mudar de vida. Vou continuar a olhar para as linhas de comandos e acho que fico contente a fazer as coisas por aí. Mas pronto. Mas isto era só um... E então, Pedro, o que é que tens feito e o que é que trouxe por cá, não é? Portanto, a conversa descambou brutalmente e já vimos com um quarto de hora. Exato. Desculpa, mas lá, nós, é que eu quando falo... Sabes que nós trazemos cá as pessoas para nos ensinarem. Para nos ensinarem aquilo que a gente não sabe. Acho que é bastante interessante, sim, né? Sim. Porque é para mim, és a primeira pessoa com quem eu falo que é designer gráfico que usa Linux o tempo inteiro. Portanto, isto acho bastante interessante, não? Acho que tenha descambado para lado nenhum. Uhum. Vamos ficar com o teu contacto, porque da próxima vez que tivermos problemas ou que tivermos dúvidas sobre software de design não sei o que, chamamos-te ao episódio outra vez. És o nosso especialista sénior em design. Especialista sénior, não que eles ganham muito, pá, é só especialista normal, está bem? Porque a tabela sempre é um bocadinho mais abaixo, é porque nós ainda só temos 24 patronos, portanto ainda não dá para grandes 24. aventuras. E eu primeiro quero trocar de carro. Mas Diogo, conta-nos então lá agora para deixar-me descansar o Pedro um bocadinho. Eu tenho mais uma pergunta só. Fazes depois, pá. O homem não se vai embora, ele vai cá até o fim. Vocês conhecem o Brent Gervais? Oh, pronto, ainda por cima coisas esquisitas, pá. Não, é um dos co-hosts do Linux Unplugged. Aí ele é, de facto, designer gráfico e também só usa GNU Linux. É a única outra pessoa de quem eu ouvi falar como tu. Isso não é uma pergunta, disseste que ias fazer mais uma pergunta. Isso não é uma pergunta, agora tens de fazer uma pergunta. Eu perguntei se conheciam. Ah, está bem, pronto. Tá, ok, tudo bem. Complementaste. Muito bem. Mas, Diogo, conta-nos lá. Como é que foi esta semana? O que é que andaste a fazer? Epá, ou o que é que andaste a não fazer? Se calhar é mais isso, não é? O que eu não consegui o que eu não consegui fazer foi reservar o hotel para ir ao Mouse Fest. Tive um problema técnico durante a primeira tentativa de reserva e não consegui. Isto foi de manhã, ao fim do dia ia tentar reservar e o hotel estava cheio e os outros hotéis ou eram todos uma porcaria muito má ou eram muito caros ou estavam cheios. Uma questão de homogeneidade, portanto, também não vais ao Mouse Fest, é isso? Exatamente. Okay. Infelizmente não vou. Mas vais a sítios, tu vais a sítios, não é? Isso depois nós vemos. Mais à frente? Sim. E tu, David? O que andaste a fazer esta semana? Esta semana, o que é que andei a fazer? Olha, andei a descobrir aqui um software novo de VPN que eu descobri, que é o Tink. Temos link para isso? Temos link, sim senhora. É tink-vpn.org. Tem uma feature bastante interessante, que é o facto de fazer full mesh routing. O que é que isto quer dizer? Que podes configurar vários servidores ou linkas, por exemplo, um servidor ao outro, e depois, a partir do momento em que fazes a linkagem de um servidor extra a um desses servidores, tu consegues ter acesso a eles todos. Ou seja, tu não tens que andar a configurar um por um para se ligar ponto por ponto. Isto já faz tudo automaticamente. Já andei a brincar com isto, até agora ainda não consegui ter muito sucesso nos meus testes, mas isto também foi uma coisa que eu brinquei para aí meia hora, uma hora, ainda não consegui fazer muito bem isto. Portanto, eu vou querer falar disto talvez noutro episódio. Bem promessa, calma, bem promessa. Mais uma promessa, já tenho duas promessas feitas. A primeira promessa do David, acho eu. Não, já não é a primeira, é a segunda. É a segunda. Qual foi a outra? A primeira foi que ele ia comprar o Alimex e cumpriu, já desgraçado, cumpriu. Já cumpri. Mas a segunda é que ele ia montá-lo e que ainda está na caixa. Exato. Calculo eu que ainda esteja na caixa. Ainda está na caixa. Portanto, 50-50, mesmo assim está à nossa frente. Exato. Com 50% de achievement, ele está claramente à nossa frente. Exato, já estou a ganhar a corrida das promessas. Mas pronto, vamos tentar entalá-lo. Portanto, para a semana farás um review sobre o TinkVPN. Faço um review com code review e vejo o código com e vejo review. Tudo. Assim é que tudo é. E mais alguma Fantástico. Coisa. Foi a minha descoberta e eu fui quando ia fazer esta semana, para além das outras desgraças que vocês sabem. Foi isto que aconteceu, basicamente. Então, e tu, Tiago, o que é que andaste a fazer? Olha, eu andei a fazer coisas boas e más. Querem que comece por quais? Pelas más, claro. Obviamente. Pelas más. É sempre uma coisa que me deixa triste, mas também merece ser falada, que é descobrir uma coisa que eu acho inadmissível, um bug inadmissível nas imagens de instalação do Ubuntu Server. Ixi. Ubuntu Server LTS, ok? Na versão 1.1, 1804.1, portanto já nem sequer é aquela primeira versão feito release à pressa para cumprir a data, e tem uma coisa que eu pelo menos encontrei como um bug reportado e encontrei 4 ou 5 vezes em sítios diferentes, a mesma coisa, que é a lista de repositórios que está no source list está claramente incompleta. Okay. Ou seja, tu instalas, achas que aquilo está lá tudo e de repente vais fazer uma coisa muito simples, que é uma coisa que eu faço com muita frequência e acho que é normal, ou seja, tu abres um servidor à internet e a primeira coisa que lhe queres enfiar é o fail to ban. Yeah. Na minha opinião, acho que é, antes de mais nada, pelo menos um fail to ban. Certo. E tu descobres que ele não está nos repositórios. Okay. O pacote não é encontrado. E assim, pânico total, o que é que se passa aqui? E então encontrei isto uma vez, a instalação foi feita em condições muito particulares, portanto isso é pá, se calhar foi um erro aqui, alguma quebra de rede, eventualmente ele vai buscar os repositórios, portanto tentei desculpar. Certo. Mas depois fiz em situação completamente controlada e tive exatamente o mesmo comportamento, portanto, e depois fui à procura e encontrei de facto o bug, e é um bug na imagem 1804.1 do Ubuntu Server. Uhum. Confesso, não sei se está no desktop, não fui à procura, mas no server está documentado já. Uhum. E a lista de repositórios vem claramente incompleta, o que faz com que grande parte do software que tu habitualmente precisas para começar a trabalhar não está. Sim. Epá, e aí fiquei de queixo caído, como é óbvio. Pois. Realmente é bastante estranho, mas numa LTS release e ter esses problemas não tem assim grande explicação. Numa ponto 1, ok? Pois. É como digo, eu até consigo desculpar, dizer, olha, eles querem cumprir o dia 26 de Abril, queriam cumprir aquilo e tal, e a coisa foi feita à pressa. Na ponto 1 não faz sentido, na minha opinião não faz sentido. Pois. Mas pronto, juntando a isto o facto de eu ter que desativar o IPv6 para poder trabalhar com umas máquinas virtuais cá em casa... Eu sim, bem, tenho um universo todo contra mim, quer dizer, isto aqui é uma forma de não, de talvez se eu mudo a minha distribuição de eleição para outra coisa qualquer. Mas pronto, como resposta a isso, fiz um pequeno pastebin meu com Tiago, quando instalares um Ubuntu Server esta semana e na próxima, pelo menos, portanto, enquanto me lembrar disso, tenho o link mágico para a lista de repositórios completa, portanto eu fiz uma composição, portanto publiquei a lista e faço um wget mágico e a coisa resolve. Uhum. Epá, e desativo IPv6 e a partir daí é o meu Ubuntu como eu conheço. Pois. Agora, as horas que eu tive para encontrar esta informação toda, já ninguém mais devolve, não é? Pois. Mas pronto. Em contraponto, fiz uma coisa muito agradável, portanto é preciso dar sempre uma no cravo e uma na ferradura, que foi, estive presente, agora eu organizei também, não é? O lançamento do Ubuntu 18.10, a nossa Lula Cósmica, no Saloon, como é habitual, sempre em dia de lançamento, nós encontramos no Saloon em Sintra, uhum. E como tem sido, e queremos que seja um hábito, não se pode dizer que seja um hábito, porque foi apenas a segunda vez ainda, mas fizemos então uma hora Ubuntu dedicada aos containers, falámos aqui sobre isso na semana passada, provavelmente o episódio só vai sair depois, mas ainda assim conta, portanto nós, no momento em que gravámos, estava tudo, ainda ia acontecer, certo. Portanto foi... Ainda não aconteceram muitas, mas foi claramente a hora Ubuntu mais bem participada em relação à anterior. Uhum. Foi também um encontro no Saloon dos últimos tempos dos mais bem participados. Tivemos 12 pessoas, o que é, para aquilo que é regularmente os encontros em Sintra, 12 pessoas é uma boa, é um bom número. Nada mal. É um bom número. Não muito de salientar que o recorde foram 40 e qualquer coisa, portanto. Está um bocadinho longe. Enchemos o primeiro piso, mais coisa, menos coisa, enchemos o primeiro piso do Saloon, para quem conhece o espaço. Aconteceu no primeiro dia, ok? Portanto, e não se voltou a repetir, okay. Vou ser honesto. Não sabia disso. Mas há um recorde. Agora, aquilo que eu queria salientar, mais do que sermos muitos, ou do que ser bem participado, o que é sempre bom, não é? Fazemos uma fotografia de grupo com muita gente, é sempre mais agradável. Uhum. Mas aquilo que eu salientava são as pessoas que apareceram pela primeira vez, as pessoas que, ou pela temática, não ser temática só Ubuntu, mas pela temática containers, e eu também percebo isso, mas de uma forma ou de outra é sempre uma maneira de nós conseguirmos chegar a mais pessoas, pessoas que, se calhar, de outra forma nunca iriam fazer-nos companhia e ouvir falar sobre Ubuntu, o Budgie, o LSD, LXD, LXC e por aí fora. Portanto, foi bastante agradável essa parte. Até como é que correu a apresentação? A apresentação correu bem. O Pedro portou-se à altura, também não era esperar outra coisa. Aliás, os processos de seleção são sempre rigorosos. Um standard elevadíssimo, sim, bastante rigorosos. Aliás, há sempre uma entrevista. A primeira entrevista é com o Diogo, depois eu faço uma segunda entrevista e, se eles passarem estas duas, ainda há uma terceira com o Diogo. Podes ver o tipo de padrão que está aqui envolvido na escolha. Fora de brincadeiras, o Pedro está bastante à vontade com o tema, portanto, exato. E fez uma excelente apresentação. Era uma apresentação mais tendencialmente mais teórica, também era esperado, porque era uma questão de conceito. Exato. Foi uma boa preparação, ou seja, ele fez a cama para aquilo que vai acontecer em dezembro, não é? O encontro de dezembro já vai ser bastante mais prático. Exato. Pelo menos é esse o desejo de quem esteve neste. Ambiciona que em dezembro seja uma coisa mais prática, com mais exemplos práticos e com mais efeito. Não quer dizer que não se pudesse seguir, portanto, eu tinha o meu computador também e fui seguindo até dada altura, fui seguindo o que o Pedro fazia, mas às tantas disse, epá, não, eu vou assistir de bancada àquilo que ele está a dizer, porque o objetivo de facto era demonstrar alguns conceitos, não era exatamente fazer uma coisa, não era um workshop para nós irmos seguindo com tarefas, era mais para nós assimilarmos aquilo que são algumas questões teóricas que depois vão ser colocadas em prática na tua apresentação em dezembro. Exatamente, exatamente. E depois eu até antes de fazer a minha apresentação vou tentar providenciar algum material para as pessoas lerem um bocado, até se calhar experimentarem em casa delas, se tiverem vontade. Trabalho de casa. O teste vai ser a que horas? O teste vai ser, portanto, aquilo, a talk vai ser das 6h30 às 7h30, não é? Okay. Depois vamos ter 2 horas de teste com perguntas sobre a matéria. Mas olha que o Saloon é às 8. O Saloon é às 8. Então, eu vou para lá. Não, assim que eles estiverem acabados, o exame no Saloon. Exatamente. A parte da cerveja é para aumentar o nível de dificuldade. Exatamente. Contentores. Exatamente. Né? Vamos todos beber contentores. Todos beber contentores. Exatamente. Nada, mas pronto. Eu depois, entretanto, vou também fazendo updates ao evento para as pessoas que estão interessadas com mais material e se calhar com algumas dicas para as pessoas, pelo menos, prepararem os portáteis que queiram levar para fazer ao vivo e testar algumas coisas ao vivo que eu vou estar lá a falar e a apresentar, ou até, se quiserem, tirarem as próprias dúvidas, já que eu vou estar lá, tirarem as próprias dúvidas de coisas que não funcionam ou querem pôr a funcionar, ou alguma ideia que vocês tenham, estejam à vontade, estou lá é para isso. Pronto, estou bastante ansioso para chegar a dezembro e para conhecer algumas caras que já vi que responderam e que vão, e novas caras, né? Também temos lá novas caras que parece que vão aparecer. Estamos a contar com isso. Já houve pessoas, pelo menos no meetup, a avaliar pela intenção, pela manifestação de intenção. Já temos lá, eu não sei quantas, mas algumas inscrições. Exato, 5 ou 6 por agora. Deixa-me só dizer mais uma coisa, que, e foi uma coisa que eu não quis publicar, pelo menos com antecipação, Até porque é mais ou menos como quando a bola dá na televisão, não é? Mas eu fiz uma experiência que acho que não correu mal por aí além, não estive a assistir, mas houve pessoas que puderam assistir à apresentação do Pedro, porque eu fiz uma coisa que experimentei, tinha experimentado no Ubucon também, sem grande empenho, honestamente, sem grande empenho, mas que foi fazer o stream do workshop da Ouro Ubuntu. Eu também vi, pessoas que... E que tal? Já agora gostava de ouvir a vossa opinião, David e Pedro, que assistiram. Sim. Não, foi o David Fio. Eu assisti também. Assisti. Diogo, desculpa, estava a olhar para a tua cara. Então foi o David também. Afinal foram os três. E que tal? Deu para ver? Deu para acompanhar? Não deu para acompanhar? Dava para acompanhar o que o Pedro estava a dizer. O ecrã é que não. Exato. Mas depois houve ali um zoom, alguém disse qualquer coisa e houve ali um... Sim. Mas estava difícil, mas o som estava impecável, dava para perceber tudo. Sim. A questão da imagem também dá para resolver. Tem que se gravar e diretamente do portátil da pessoa que está a apresentar. Pronto, foi aquilo que eu disse na altura, portanto, quem estava online, eu fui tentando interagir por chat, estava a tentar assistir àquilo que o Pedro estava a dizer, mas a interagir por chat, a tentar dar a resposta, e aquilo que, e agora podemos falar sobre isso também é um bocado aqui uma prendinha para quem nos ouve, a forma como eu fiz aquilo foi do mais simples que há. Tenho o Twitch no telefone, liguei o telefone, levei um tripé para não ter que me chatear muito. Uhum. A minha prioridade não era ser cameraman, portanto não andei a fazer planos, nem andei a fazer zooms, nem nada disso. Portanto, deixei aquilo quieto para poder assistir também, poder desfrutar. Mas basicamente foi o setup mais simples que eu arranjei. Ligo ao telefone, ligo ao Wi-Fi, está despachado. Tá bom. O que é que eu acho que pode ser melhorado aqui é manter eventualmente ou manter o telefone, mas aí talvez seja complicado, ou então levar mesmo uma câmera, levar o computador e sacar... Ou seja, ter dois inputs, ter o input da câmara, onde a pessoa vê e ouve aquilo que está a passar, e eventualmente ter os slides como ecrã principal e o outro como... Ou seja, tentar trabalhar com o OBS ou coisa do tipo, para tentar fazer uma mistura, para que os slides fiquem, ou que o ecrã fique em grande e que o resto fique... E que o resto fique mais reduzido, até porque a cara da pessoa é interessante, não é? Exato. Eu acho que o mais importante, ou se calhar o mais interessante, seria fazer a pessoa que está a fazer a apresentação estar diretamente no Twitch, partilhar o ecrã, e depois ter a câmera como segundo input, fazer realmente de câmera. Se é possível, eu não sou perito no Twitch, não sei. Temos que ver isso. Mas eles fazem isso em jogos, portanto dá. Com o OBS dá para fazer isso tudo, controlar isso tudo, e a partir do OBS manda-se para o Twitch. O problema é que tu no OBS tens que depois arranjar maneira de sacar, de fazer input da HDMI, por exemplo. E tu tens uma placa dessas, mas eu não. Sim, mas isso, não te preocupes que isso arranja-se. Mas ok. Arranja-se, mas não há. Não é preciso isso. Mas talvez trabalhando, convencendo a pessoa a instalar o Twitch ou a fazer stream do Twitch, é capaz de não ser mal pensado. Não é preciso. Eu depois explico-te como é que dá para fazer isso sem ser preciso essas coisas. Sem termos ninguém. Ou então deixamos essa explicação para o episódio dos patronos. Isto agora para meter aqui a bucha, que é essa malta nos dá dinheiro. Porque entretanto nós temos aqui o Pedro para vir falarmos do Linux Days na República Checa e já vamos a mais de meio do episódio e ainda não falámos disso. Muita boa transição, Diogo, é? Sim, exatamente. Senhora. Olha, então Pedro, podes explicar-nos então que evento é que foi o Linux Days? Como é que... Sim, na verdade é o maior evento de Linux da República Checa. E por acaso, infelizmente, este ano, este último evento, foi um bocado aquém das expectativas e deve ter sido devido às eleições, porque houve cá eleições e foi muito ao pé do dia em que houve o evento, mas mesmo assim, 1.300 registados ou algo assim ainda é bastante, mesmo assim fica um bocado aquém. Mas sim, foi muito bom, foi este mês, 6 e 7, ou seja, foi durante um fim de semana, o que é muito bom, não é? Porque ninguém precisa de deixar de trabalhar, ninguém precisa de parar de fazer a sua vida e pode ter sempre aquele fim de semana dedicado para estas coisas, não é? Foi muito, muito bom, aliás, não só as talks, houve assim pelo menos 3 talks muito, muito boas, mas até as próprias booths que estavam lá. E eram bastantes, ou seja, nós tínhamos desde grandes, como é esperado, não é? Red Hat, OpenSUSE, não é? Fedora, não é? Mas também depois tínhamos de repente, e isso é que era engraçado, tínhamos de repente uma booth só para o Vim. E já agora aqui um shout-out para o Emil Miller, se me vai ouvir, não é? Que me ajudou bastante. É, não sou ouvinte. Não, mas eu depois mando-lhe o link. Não precisas porque ele ouve todas. Aliás, ele é das primeiras pessoas a dar feedback. Mas que shout-out é que queres mandar? Não, ele, porque ele ajudou-me bastante. Ele sabe, era o que estava responsável lá na booth do Vim, mas também ajudou-me bastante. Fez-me um workshop completamente em inglês para mim e para qualquer pessoa que quisesse ouvir em inglês. Um workshop a ver com keys, com encriptação e com a forma mais fácil de eu, não é? Uma pessoa que não é técnica, de fazer o setup, de criar a sua própria chave, de configurar até no próprio cliente de e-mail. Isso foi muito porreiro. Mas lá está, nós tínhamos este, e depois de repente, só para vocês perceberem a mistura, de repente tínhamos a booth do Turis, não sei se vocês conhecem, que é basicamente. Por isso, basicamente, houve aí foi muito falado, eles ganharam há pouco tempo, já foi há um tempinho, ganharam, no, acho que foi no Indiegogo, acho que sim, 1.2 million dólares para um router que eles tinham que se chamava Omnia, e era muito poeira, ou seja, open source router, e eles não só conseguiram agregar o que pediram, como conseguiram ser bem sucedidos, ou seja, na produção do hardware, como agora estão de volta, mas com o Turis Mox. E pois, eles são mesmo da República Checa. São mesmo. Acho que já os vi aqui na Fosam. Eles estiveram na Fosam, sim. É. Quando eu estive na Fosam, há 2 anos, eles estiveram cá. Sim, lá. E acho que estiveram o ano passado, sim. Ah, ok. Então, que engraçado. Este mundo é mesmo pequeno. E é engraçado porque não só é open source, que eles agora estão de volta e o próprio router é modular. E significa que tu podes fazer o que quiseres para começar a ser o teu brinquedo, não é? E depois tem a coisa de claro que tem uma é baseado no OpenWRT, não é? Ou seja, tem uma Linux disto a correr. Claro que depois é engraçada a história, não é? Que eles até contaram a própria história do drama de ser baseado na OpenWRT, porque não é? Porque o pessoal da OpenWRT tiveram alguns entendimentos entre eles, depois eles próprios tiveram que fazer um fork que se chamava, era o fork de LEDA, e depois de repente viram, para lá, não há desentendimentos, então vamos fazer outra vez a fusão. E de repente... Enganaram-se. Parece uma novela. Então os povos estavam assim um bocado, aqui outro shout-out para o Michal Ruchewski, que era a pessoa que fez mesmo a talk do Turis OS, ou seja, foi mais dedicado ao OS, mas também falou um bocado do router. De repente tu podes ter um router na tua casa que faz updates automáticos, ou seja, atualizações automáticas, e o próprio objetivo deles é que essas atualizações não partam qualquer configuração que tu tenhas. Não é? Ou seja, que a coisa faça a atualização, segurança e tudo bem. Atenção que já temos uma coisa dessas cá em Portugal também. Ah, é? E vão ser convidados do podcast num episódio próximo. Então não posso perder. Open source, atualizações automáticas, não quebra configurações. É isso. Diogo, já mandaste vir os teus ou não? Ainda não, eu esqueço. Mas sim, eu tenho que tratar disso. Então, e que apresentações é que tu viste lá no Linux Days que mais gostaste, Pedro? Pois, repara que eu só estava aqui a falar das booths, não é? Porque eu acabo por ficar fascinado com as coisas que nem sequer estão dentro das próprias salas, não é? Tudo o ambiente à volta, mesmo a própria camaradagem de haver aquela ajuda, não é? Ou seja, está lá um designer, não é? Caminhar e diz assim, ah, pá, tu... Será que é possível correr isto na minha máquina? E de repente estamos ali a fazer uma mesa de hacking numa máquina de alguém, e isso é sempre muito bom. Mas em relação às talks, houve pelo menos duas, foram muito boas. A primeira, pelo nome, ganha logo. Ou seja, o título era Hakuna Matata. Então ganha logo. Ou seja, uma pessoa que nem queira ler nada, vê o título... E tu não podes, não é? Não podes não ir. Tu tens que lá estar. Hakuna Matata. Para lá, então para mim. E por acaso foi muito bom. Aquilo basicamente era sobre o gerir o ciclo de vida da tua autenticação online, ou das tuas contas online. E aquilo foi feito um senhor... muito obcecado por segurança, se calhar já muitos conhecem, não é? É o Per Thorsen, eu não consigo dizer o segundo nome. Ele basicamente é o fundador da primeira e única conferência no mundo de passwords, que é a PasswordsCon. Uhum. É só para vocês verem o nível da obsessão. Okay. Vocês... Uma convenção sobre passwords é para a semana inteira. Aquele homem seria o mesmo, não é? Mas para quem está a ouvir e quer se juntar à família, então é o PasswordsCon de conferência.org. Para que já estou aqui a ajudar a listar. Mas ele por acaso fez uma grande talk e ele também foi o conselheiro no World Password Day da US National Cyber Security dos Estados Unidos. Ou seja, ele basicamente teve encarregue de descrever umas quantas guidelines de recomendação em relação às passwords. E foi, por acaso, uma coisa engraçada, porque de repente nós tínhamos citações do tipo: obrigar-te a gerir, a obrigar-te a mudar a password é estúpido. E de repente, tu tens a sala, né, a sala deste pessoal todo a aplaudir e de pé. Era isso, quase se fechasse os olhos, era como se estivesse numa seita, não é? Mas por acaso foi muito bom, até porque foi a primeira vez que eu vi e ouvi um expert de segurança a tocar no ponto de UX, ou seja, de design, de formulário design, de experiência e a repercussão que tem a nível de segurança. E foi muito bom, foi um bocado refrescante, não é? Porque normalmente estas talks são muito técnicas e isto foi muito bom, foi muito bom. Okay. E mais alguma que seja digna de menção? Sim. E depois, claro, temos a menção do incidente que daqui há uns tempos que houve, não sei se estiveram ao corrente, que aconteceu com a Associated Press, o Twitter da Associated Press, não sei se lembram, que foi hackeado assim há uns tempos. Então, basicamente, foi hackeado. E durante 7 minutos, mas é muito engraçado, porque tu se falares passwords a alguém, não é? E até houve aqui um episódio deste podcast que eu sigo religiosamente. Gosto do miúdo, pá, é sério, gosto do miúdo. Em que o Francisco, eu não me lembro, era do segundo nome. Cor. Exato. E ele andava a fazer umas coisas muito porreiras em Portugal, é pena não estar aí, das CryptoParties e tudo, e nós tivemos a nossa própria CryptoParty aqui no Linux Days, e é engraçado que tu falas de passwords, e se falar à minha mãe, ou se falar ao meu primo, se calhar, eles dizem assim, então, mas quê? Eles hackeiam a minha Twitter account e eu não tenho grande coisa a esconder. E de repente fizeram a mesma coisa a esta associação, e durante 7 minutos, houve um decréscimo no index, no decréscimo do index americano, do Dow Jones Index, milhões de dólares, durante 7 minutos. Só porque quem hackeou fez um post no Twitter sobre um acidente, uma catástrofe na Casa Branca. Então, durante 7 minutos, houve um decréscimo de milhões. Ou seja, é engraçado saber, perceber estas precauções. Mas pronto, isso foi muito porreiro. E depois, claro, nós temos a talk da Turis, que já falámos um bocadinho, mas também foi muito engraçado a talk do Fabian Thorns, que é o diretor da certificação na Linux Professional Institute. E por acaso foi uma talk sobre licenças, e que é uma coisa que quase... É se eu gostava de ver. Mas para mim, e se calhar até para várias pessoas, até pode causar quase aborrecimento só de ouvir, não é? Licenças. E não, e por acaso foi muito engraçado perceber que mesmo o lado business da coisa, não é? Como é que tu podes construir um negócio continuando a estar fiel às licenças em que os teus programas estão? Foi muito porreiro. Sim, algo certamente que os tipos do Redis e do MongoDB tinham muito a aprender. Exato. E que podiam frequentar talvez o mestrado em Open Source. Olha, do episódio anterior, exato. Exatamente. Então, e o Ubuntu? Viste alguma coisa relacionada com o Ubuntu, Pedro? Exato. Sim. Aliás, eu vi, mas sabes que o Fedora estava ali muito em peso. Está sempre. Porquê? Já agora, outro shout-out aqui para o pessoal do Fedora, que eu conheci lá. Estavas aí tão bem. Pois. Quem é que ouviu este gajo? Oh, Diogo. Não, mas por acaso, repara que eu passei lá na booth deles e eles também não ficaram muito contentes comigo, não é? Porque, então, tu estás... Malandro. Que fedora é que estás a correr? E eu... Pop OS. E eles, ok, então vai-te embora. Por isso, assim, é um bocado difícil agradar a gregos e a troianos, não é? Exato. Não, mas foi... mas claro... Há espaço para todos. Mas claro, o Ubuntu teve lá e muito pessoal corria o Ubuntu e mesmo principalmente nos workshops, não é? Tu vias logo perfeitamente que a explicação era quase Ubuntu-centered, não era? Mas okay. Sim, mas Fedora estava lá em peso. Como é que é a comunidade Ubuntu na República Checa? Tens noção? Estás envolvido com a comunidade? Não estás? Eu acho que o Ubuntu não está tão forte cá. Uhum. Sim. Consegues ter alguma explicação para isso? Tens algum... Já moras ali há quantos anos? É pá, assim perguntas do BI é um bocado difícil. Podes mentir, ninguém vai confirmar. Assim, eu acho que há mais de 5, 6 anos por aí. Sim. Pronto, e tens noção porque é que eventualmente esse fenómeno não acontece aí? Porque é que as pessoas não se juntam? Porque é que não há encontros? Juntam-se, ou... mas não é... E muitos usam o Ubuntu até. Ou seja, nem é por aí. Nem é, se calhar, até podíamos estar aqui a argumentar que disse pelo user base, não é? Não é o tema Ubuntu nos encontros, é isso? Ou seja, Exato. O Ubuntu está lá, mas não serve de chavão. É mais isso. E até porque a maior parte dos eventos cá tem sempre o chapéu, passando a redundância, da Red Hat, não é? E estando a Red Hat lá, está a Fedora, não é? Então é mais por aí, mas calma lá, nós tivemos até a representação do FreeBSD. O próprio diabo apareceu. Exatamente. E houve talks especificamente só sobre o assunto. Houve assunto para toda a gente, não é? Aliás, não, até havia uma booth só para Kubernetes, claro, não é? Mas, por exemplo, só uma booth do Firefox, né, em que tu estavas lá a experimentar experiências VR que eles têm, utilizando só tecnologias web. Ou seja, havia muita coisa. E o SUS esteve lá também. Exato. Ou não? Estou a essas o SUS esteve lá e com uma competiçãozinha, que eu consegui também ganhar, né, ganhar uma t-shirt. Era esse o objetivo. Aquela das fotografias, claro, do lagarto. Claro. Era hashtag. Foi isso, esteve lá e fiz. E claro que eu, como designer e se calhar um bocado mais ligado à parte de comunicação, tentei logo fazer a competição colaborativamente. Não é? Eu chamei lá uns coisas assim: olha, anda cá, vamos fazer isto em grupo e se eu ganhar as coisas vão para mim, não é? Mas isto é mais pela colaboração. E a coisa aconteceu. Exato. Deixem-me dizer-vos que, pelo menos em Portugal, nos eventos que são organizados pelos vários majors, nos sítios onde a comidinha é melhor. São nos eventos do SUS, pá. A SUS faz uns eventos onde os almoços... Tu não me digas que vais criar um rating para todas as conferências, tem lá o rating da comida. Absolutamente, não. Não, mas lembro-me. Eu gosto de comer bem e beber bem. E posso dizer que, em vez de ser assim uma zurrapa qualquer, normalmente é bom a comidinha é servida nos eventos, pelo menos nos últimos dois a que eu fui da SUS. Sim, senhor, olha, guardei memórias do almoço. Enquanto que, por exemplo, no evento Linux, no Open Source Lisbon, não faço a mais pequena ideia o que é que comi o almoço, só olha, para teres como indicação. Mas as talks foram fantásticas, hein? No Open Source Lisbon. Aqui da Fosdal, lembras-te da cerveja da SUS? Lembro-me de várias cervejas, sabem, das primeiras, das últimas nem tanto, mas das primeiras lembrava-me mais. Mas sim, da SUS, claro que sim, aquele rótulo, aquela garrafa muito esquisita com aquele rótulo, sim. Bebi umas, provei uma ou duas. É uma Duvel com o rótulo da SUS. A particularidade da cerveja SUS é que é oferecida. Sim. É uma coisa muito boa. Isso é a melhor cerveja que existe. É uma atitude que eu aprecio. Que é a atitude oferta de cerveja. Gosto bastante. Eles já que não têm bom software, sempre podem servir essa boa cerveja. Como é que se chamava aquele bar onde de repente nos encheram os bolsos com aqueles tickets de cerveja? O Delirium Café. Bom nome. Também não me lembrava do nome, mas lembro-me perfeitamente do balcão. Este ano tivemos tantos que não conseguimos beber todos. Yeah. Meninos, estás sempre a fazer referência ao facto de eu não ter ido, não é? Uh-huh. Só sobraram cartões porque eu não estava lá. Ok, e acho que já ficamos com uma ideia de como é que foi o Linux 10. Tenho um desafio para ti, Diogo. Diz. nos 3 ou 4 minutos que faltam, escolhe apenas uma notícia da nossa lista, e manda para a frente. Temos de falar do Cosmic, do lançamento. Perfeito. Foi lançado na passada quinta-feira. Foi uma é, como vocês sabem, uma versão não LTS. No entanto, é a base para a próxima LTS. O início da base, vá, não é? Já, exatamente. Já tudo. Tem algumas novidades, o Gnome 3.30, com patches da Canonical para resolver problemas de consumo de memória do Gnome. Também tem uma nova versão do Xorg e das bibliotecas da mesa, que vão melhorar a performance da stack de gráfica do Ubuntu, principalmente para quem tem gráficas da Radeon. Pausa. Só uma buchazinha, é por este motivo que eles estão a recomendar avidamente a que as pessoas, mesmo os fiéis às LTS, que façam este upgrade, por estes melhoramentos. Uhum. Aliás, tal como disse o Pedro da System 76, não é o único caso de pessoas que, mesmo os que são fiéis à LTS, devem fazer este upgrade, tem que ver com isto. Atenção. Mas continua, Diogo, estavas a ir bem. Mas atenção, que parte destas, não na questão do Xorg nem do Mesa, mas outros benefícios que vêm a nível de hardware, de drivers e afins, vão na LTS poder beneficiar delas quando sair a versão 1.2, porque vem aí o primeiro hardware enablement stack. E vamos todos poder beneficiar desse trabalho. Também de notar que há o suporte para Veracrypt no Gnome Disks. Nós já falámos disto há uns episódios valentes a ter sido introduzido. É interessante, porque o Veracrypt é um dos sistemas de encriptação que foi auditado. Também o suporte para TLS 1.3, que finalmente acho que é a primeira versão do Ubuntu com suporte ativo. No Ubuntu Mate, temos de dizer que as imagens para Raspberry Pi ainda não estão disponíveis para 18.04 nem para 18.10. Mas o Wimpy diz que está a trabalhar nisso. Estive a falar com ele sobre isso. Há imagens de GPD Pocket e GPD Pocket 2. Sei de pessoas que estão muito contentes com isto. Ok. Se não sabem o que é GPD Pocket, nós vamos deixar links, inclusive para a review feito pelo Mário Schwabeck no Nerdzoom, que é espetacular. Em alemão, mas com legendas, não é? Sim, sim. O Ubuntu também tem novidades super interessantes. Tem o LXQT por omissão pela primeira vez. Tem um novo instalador, deixou o Ubiquiti e passou para Calamares. O software center utilizado é o Discover, que vem do KDE. E para mais detalhes sobre o Ubuntu, vamos deixar um link para a página de release, onde há um vídeo com explicação detalhada do que é que aqui vem. Falar do Ubuntu Studio, que está um bocadinho mais ativo de novo, já tem novos developers. E tomaram uma decisão super importante para o Ubuntu Studio, que é deixarem de ser independentes do ambiente desktop. Ele sempre teve o XFCE, mas eles tinham tudo preparado para saltar para o outro, e acho que tinham até imagens com outros ambientes de desktop, e eles decidiram que iam deixar de fazer isso, porque tudo no Ubuntu está centrado à volta de preparar imagens específicas para ambientes de desktop, e então era demasiado trabalho para eles. O Ubuntu 18.10 também tem coisas super interessantes, e eu chamava a atenção para estar a utilizar o novo KDE Plasma 5.13 com o Discover e canais de snaps. Portanto, podes instalar coisas de canais de beta e aí adiante. Boa. Na agenda temos duas datas. Temos a data de 17 de novembro em Darmstadt, na Alemanha. Vai acontecer o Secos Day. Não sei se é assim que se diz ou não. Sei que tu vais, Diogo. Sim. Que vais fazer uma cobertura. E sei que provavelmente... Eu não vou dizer mais nada. Não sei se queres dizer mais alguma coisa tu. Não sei se é oficial. Vamos ter uma surpresa e depois, quando chegar a altura, então vamos anunciar. Avanço para o dia 8 e 9 de dezembro. Um dia em que um fim de semana em que eu não posso sair de casa, mas que vai acontecer a Ubuntu Party em Paris. Não confundi com o Ubucon, porque é uma festa nacional francesa, mas que tu vais também, não é? Sim, esta tem uma edição um bocadinho mais pequenina. Eu também vou, também vai haver cobertura especial e vão lá estar vários dos nossos amigos também. E vais ter alguma apresentação em francês? Em francês não, porque eu não falo suficientemente de francês. É possível que eu vá fazer uma em inglês. Está a ser ainda considerado. Em inglês? Sim, em Paris. Mas vou ter um tradutor. Eles não percebem nada. E vou ter um tradutor dedicado. E pronto, resta. Fechamos a loja? Sim, resta agradecer ao nosso convidado, o Pedro Silva, que veio trazer-nos uma conversa super interessante. Obrigado. Muito obrigado, Pedro. E muito obrigado por também seres ouvinte. E onde é que a gente pode encontrar pelas internets e afins? É fácil. É só ir a pedropintosilva.com. E já agora deixo aqui mais um link: Portucálio. Ou seja, Portugal Cálio, portucálio.com/blog, que é um projeto completamente feito com open source e será também lançado com open source para o ano. já devidamente indexado no site da comunidade. Exato, portanto, posts que o Pedro escreve já aparecem no nosso planeta em português. Excelente. Mais uma vez, obrigado. E resta dizer que podem encontrar o podcast Ubuntu Portugal em podcast.ubuntuportugal.org. Podem encontrar-nos também nas várias redes sociais procurando por podcast Ubuntu Portugal. A comunidade Ubuntu Portugal podem procurar por ubuntu-pt.org, é o nosso site. Podem encontrar por Ubuntu Portugal nas várias redes sociais. Resta dizer-vos muito obrigado a todos por nos ouvirem e até para a semana. Até para a semana. Até para a semana.